andrecivismoral.com.br. Mais um adubo. Ei, Tchuca, você chega metendo dança que eu tô ligado. A recalcada tá do outro lado do paredão te olhando com a cara feia do caralho. Você tá como? Sempre linda, sorrindo e metendo dança, né? Viaja, viaja. No paredão a recalcada tá te olhando. Como é que é? No paredão a recalcada tá te olhando. Você tá como? Sério? Tu tá sorrindo, tu tá dançando, tu tá sorrindo, tu tá dançando, só com a bunda, só com a bunda, só com a bunda, balançando, só com a bunda, balançando, só com a bunda, balançando, só com a bunda, balançando, só com a bunda, balançando, balança, balança, só com a bunda, balança. Isso, bebê. Balançando. Só com a bunda, balançando. Só com a bunda, balançando. Vira a cabeça, vira a cabeça, ó. No paredão a recalcada tá te olhando pra lá, rapaz. Tá empilhada. Tá cheio de ódio, é? Tu tá como? Tu tá sorrindo. Tu tá dançando. Tu tá sorrindo. Tu tá dançando só com a bunda, só com a bunda, só com a bunda, balançando, só. Eita, gostosa. Só com a bunda, balançando. Só com a bunda, balançando. Só com a bunda, balança, balança essa potranca. Só com a bunda, balançando. Só com a bunda, eita, eita, eita, eu gosto de. Banda, vai ser 25. Via, via, via, via. HMJ Produções. HMJ Produções. Ligue e contrate. Fale com ela.